Ei. No meu lugar tem sol e muita mina de biquíni. Água de coco à vontade, os moleque tirando time. Chego, pergunto se ela tá sozinha. Sorriu pra mim, eu ofereço caipirinha. Essa daqui é pra cada brasileiro. De Sampa, do Sul ou do Rio de Janeiro. Cada parceiro que luta por tudo isso. Que apesar de tudo ainda abre um sorriso. Eu sei que é chato de fato, não quero iludir ninguém. Nem fechar o olho e dizer que tá tudo bem. Mas tem que ser feliz e dar valor ao que é nosso. Se eu falo do Brasil, é claro que é porque eu gosto. Quando ela passa, bebendo água de coco, desfila na praia e deixa todo mundo louco. Tenho respeito, mas como que eu me sinto? Se ela usa uma saia que mais parece um cinto. É aqui que eu vou ficar. O sol, a praia, eu não preciso mais de nada. É aqui que eu vou ficar. E eu vou te falar, mulher daqui é bem melhor que a de lá. É aqui que eu vou ficar. O sol, a praia, eu não preciso mais de nada. É aqui que eu vou ficar. E eu vou te falar, mulher daqui é bem melhor que a de lá. As mulheres daqui, eu nem preciso falar. Eu já cansei de te contar, eu vou onde é. Ela tá, olha lá um sotaque de cada canto. O maluco fica bobo quando escuta ela falando. Mas não importo, vem de onde vem. Se é Prado ou Gucci, eu prefiro ela sem. Eu tô falando, é só zoeira. Tem que ter muito respeito com a mulher brasileira. Cara que acha que escolhe quem pega. A verdade é que ela olha e você que não nega. Ela te escolheu bem antes do seu movimento. Ela me ensina, eu vivo e aprendo. É aqui que eu vou ficar. O sol e a praia, eu não preciso mais de nada. É aqui que eu vou ficar. E eu vou te falar, mulher daqui é bem melhor que a de lá. É aqui que eu vou ficar. O sol, a praia, eu não preciso mais de nada. É aqui que eu vou ficar. E eu vou te falar, mulher daqui é bem melhor que a de lá. N-E-G-O-N-E, marcada de sol e água do mar. Cada vez eu tenho mais certeza que esse aqui é o meu lugar. Admiração pela música brasileira, samba de primeira. A cultura tá inteira, é verdadeira como a cultura no rap. Solta o batidão e ganha a atenção dos moleque. Mas pelas mulheres, claro, ninguém quer saber. Se não tem mulher dançando, eu vou ir lá pra quê? Mas eu fico de olho com um copo na mão. Não vacilo, é claro que não. Não. Eu vou lá porque eu vi ela sozinha. Agora só pra marcar. Alguém quer mais caipirinha? É aqui que eu vou ficar. O sol, a praia, eu não preciso mais de nada. É aqui que eu vou ficar. E eu vou te falar, mulher daqui é bem melhor que a de lá. É aqui que eu vou ficar. O sol, a praia, eu não preciso mais de nada. É aqui que eu vou ficar. E eu vou te falar, mulher daqui é bem melhor que a de lá. É aqui que eu vou ficar. Mão pra cima então, mão pra cima então. É mão pra cima então. É aqui que eu vou ficar. N-E, N-E, N-E. É aqui que eu vou ficar. Tranquilo. É aqui que eu vou ficar. E eu vou te falar, mulher daqui é bem melhor que a de lá.